Senhor, em casa de cedros eu estou, mas a tua arca, Senhor, em cortinas ficou. Natã trouxe a palavra, um plano divinal, dizendo que tu és Deus e sempre serás fiel. Ó Senhor, quem sou eu para estar diante de ti? Tua graça me alcançou e a tua voz me fez existir. Edificas minha vida como um lar, um abrigo, e com tua mão poderosa eu sou teu servo querido. De um curral me tiraste, Senhor, com amor. Fizeste de mim chefe, um pastor para o teu povo. Prometeste um lugar onde habitarão em paz, nunca mais serão removidos, sempre em teu compasso. Ó Senhor, quem sou eu para estar diante de ti? Tua graça me alcançou e a tua voz me fez existir. Edificas minha vida como um lar, um abrigo, e com tua mão poderosa eu sou teu servo querido. Ninguém há como tu, Deus de Israel, com grandes feitos foste fiel. Teu povo é único, nação de redenção. E agora, Senhor, estamos em adoração. Ó Senhor, quem sou eu para estar diante de ti? Tua graça me alcançou e a tua voz me fez existir. Edificas minha vida como um lar, um abrigo, e com tua mão poderosa eu sou teu servo querido. Agora, Senhor, confirma teu